Salut Marseille, là on nous a le dégradé sans rien. Dois no solo 19, confirmando destino Pátio Militar. Pátio Militar, Pátio Militar. Sim, se libere próxima esquerda, via hotel, ao estacionar no Pátio Militar, frequência livre, pastor 32. Autorizado decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 1-1 nós. Faz 1-0, azul 2-7-9-6. Azul 2796, decolado 221, chame controle Salvador, 119, décima 8. 198, controle Salvador, bom dia. Bom dia. Sinal 10, bom dia, 6312. Sinal 6312, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 109. Confirmando pista seca, Sereno. Afirmo, pista seca. Graças. Papino brilho mato. Salvador, 3304, bom dia. Então, 3304, bom dia. Continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 020. No 020, 3304. Azul Quest 299, bom dia. Para Campinas, autorizado nível 340. Decolagem da pista 1-0, curva direita, subida da El Leda Mótiva. Via pêndulo 1-0, por base, a pêndulo 1-6, conforme. 51175, transponder, controle 119.8. Provar Campinas, nível 340, decolagem da pista 10, curva direita da El Leda Mótiva. Pêndulo 10, por base, a pêndulo 1-6. 51175, pode? E 119.8. Mas o quarto dessa jornada é correto, chamo pronto para pushback acionamento. Tchau, tá, obrigado. Graus 1-0, nós. Livre pouso 1-0, 3-5-0-4. Channel 6302, bom dia, táxi de Alfa, repartição de Juliette. Alfa, repartição. Salve, Salvador, gol no 095, no 5, pronto, puxa acionamento. Fazeres na destino táxi, gol 1-0-9-5. Autorizado, chamada para o táxi, 1-0-9-5. Então 3304, no solo 27, esperando via eco, chame solo Salvador, 121, no décima 1. Solo Salvador, bom dia, 3304. 3304, bom dia, táxi de Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, Juliette, 3304. Papatango Mike Lima Juliette, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Livre acionar, reportará para o táxi, o Mike Lima, será? Salvador, bom no 095, está pronto para o táxi com 1762 a bordo, 3 horas de autonomia, alternar Uberlândia. Bom no 095, faz o TAM, Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 060, bom voo. Gente, táxi autorizado, autorizado ponto de espera da 1018, lá 1095. Salvador Gol 1095, pode estar na 1090, bom dia. Gol 1095, autorizado a linha de decolagem 10, vento 140 graus 99. Autorizado a linha de decolagem 10, Gol 1095. Papagaio Mike Lima Juliette, reposta no ponto de espera da Papá para ingresso, pistão no 7. Papagaio Mike Lima Juliette, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 97. Portal alinhado 97, o Mike. No 095, decolado aos 32, chame controle Salvador, 119, décima 8. 198, bom dia. Bom dia. Bom dia, faixa de pista que decola. Alfa Tango Tango, bom dia, faixa de pista que decola. Tá pra botar Alfa Tango Tango na escuta da solo. Tango Tango, bom dia. Como recebe o solo? Tá pra botar Alfa Tango Tango, como recebe o solo? Mantenha a posição aguardando a liberação do eixo devido à aeronave da Gol que decolou à frente no perfil da arma. Casa Alfa Tango Tango, Cessolina nível 100 autorizado. Decolagem da 17, curva à esquerda, subida Momo, Código, Nenim e a rota do plano. 5165 Transponder, controle 119, decimal 8. Tá perguntando correto pra você, pra ver? Vento parte de colagem com a torre 198, decimal 95, ajuste no 020, passejamento correto, avançando o tango. Cartago Mike Lima Gillette, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 140 graus, 10 nós. Mike Lima Juliette, decolado às 3:30, chame controle Salvador, 119, decima 8. 19-8, então bom dia. Bom dia. Salvador Tower, bon dia, America 229 with you on final for runway 10. America 229, bon dia, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 11 knots. Clear to land on runway 10, America 229, which have I got? Salvadoras no 4299, posicionamento portão 1. Portão 1, seletor de chimitanque, César do 4299. Salvador Push, 4299. Alô, Salvador, bom dia, tá 3179, Vicente da Golf, pra tua rota. Tá 3199, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva, Leopard Lula 10, Tabaté. 5403, transponder, controle 119, decima 8. Se autorizado Guarulhos 320, decolada 10, primeira curva direita, subida da El, Leda Motiva. Interceptor, reservou 10, até Tabaté. Transponder 5403, controle 119,8. Correto, transponder posicionamento. Chama a nota 3179. 229 on the ground at 42, vacated the runway via taxiway Foxtrot and contact to ground control 121.1. 121.1, whatever. 9, tanque à direita via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 9020, bom voo. Direita Índia, 9020. Torre 295, azul 4299, bom dia. Salve, Salvador, 3179 para o pushback, acionamento no 7. 3179, 0779 para o push. Guarda. Good morning, American 229 is on the ground. American 229, good morning, taxiway Alpha, hold short Juliet. Alpha, hold short Juliet, American 229. Então, Victor Índia Juliette, bom dia. Prossiga final 17, aguardando autorização de pouso. Para informação, Airbus da TAM, ingressando final 10 para pouso. Tango Tango na Baeté, liberação na chama táxi. Azul 4299, condições de linha de decolagem sem parada? Afirmo 4299. Autorizado, ingresso de decolagem sem parada, vento 1,40 graus, 109, informa a voz da TAM, final 10, prosseguindo para pouso. Sim, linha de decolagem sem parada, azul 4299. Estamos Vitorinho e Juliette, condições se enquadra como número 2, a retaguarda do tráfego do Airbus da TAM, final 10. Gente, reduza na medida do possível, aguarde em autorização o Vitorinho e Juliette, possível 360 na vertical da RMA. Tango Vitor Índia Juliette, dá presente, faça 360, reporte reinterceptando o final 97. Alfa Tango Tango, reporte na Papá para ingresso, que estão 97. Gente, copiado. Oi, Salvador, bom dia, tá 3859, passou externo. TAM 3859, ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardar. 3859, pouso autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 109. Livre pouso, cancelou a novela, tá? 3859. Azul Brasil 4299, decolado aos 47, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, confirme 4299. Afirmo, 119. Obrigado, 4299. Gente, Alfa Tango, Tango, mantém a posição, tráfego final 97 para pouso. Vitorinho de Juliette, final 97 autorizada, aguardando autorização de pouso. Papatango, Vitorinho de Juliette, final 97 autorizado, aguardando a autorização de pouso. Alfa Tango Tango na escuta. Modifique o perfil da saída, por gentileza, para Momo. Após Momo, vou à posição Cogbu e após Cogbu, direto Petrolina. Alfa Tango Vitorinha, Juliette, pouso autorizado, pistão 97, vento 150 graus, 109. Dan 3, 179, com 3 horas e 50 de autonomia, Fernando Galeão, 184 agora. Dan 3, 179, táxi autorizado via Punch Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1020, Morro. Punch Índia, ponto de espera, 6895, muito bom dia, boa trabalho. Tá, 3859. Tá, 3859, bom dia, táxi de alfa, chamando de Juliette. Vai chamando pra Juliette de alfa, até 3859. American 229, STS South, above 321 taxi, approve the center on Juliette, gate 11. Hey, Juliette, and what gate is it for American 229? Hello, American 229. Yes, what gate for American 229 after the pass were cleared? I understand that, but what gate? So that your position is gate 11, confirm. Gate 11, thank you so much. Então, 3859, fazer o American, taxi Juliette, para o 04. Ok, passa o American, vai vir a Juliette para o 4, 3859, até visual com os dois tráficos. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. E decola da 1-0, tá 3-1-7-9. Capatão Vitor Índia Juliette no solo aos 5-1, confirmado, parte 4. Gente, backtrack autorizado ao estacionar na ADI, frequência livre. Alfa Tango Tango autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 97. Alô, Salvador, boa noite. Bom dia, o Oxana é 6312, informação, o seu nome correto. Oxana é 6312, bom dia. Recife 350 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Porcajamo, Aracaju, Piotr Zulu 17. 5497, transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado, Recife nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, Porcajamo, Aracaju. Piotr Zulu 17. Transponder 5417, controle 1198, chamé 6319. 6392, correto, chamo pronto para pushback e ensinamento. Riso 179, decolador 53, controle 119, decimal 8, bom voo. 6198, bom dia, bom voo. Papapau, só tango, mais um minuto para a decolagem. Alfa, tamo, decolagem autorizada, pistão 97, vento 140 graus, 109. Alfa, Tango, Tango, decolar 255, chama o controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 198, graças a Deus, tá bom, senhor, Alfa, Tango, Tango. Bom dia. Salvador, bom dia, pastor 32, parte militar, 20 Pastor 32, bom dia. Informo que o plano que eu tenho no meu sistema encontra-se vencido. Sabe se foi feito alguma DLA? Ou um novo plano? Tá, 11:30. Só um minuto que eu vou checar no meu sistema, Pastor 32. Para a informação da senhora que tem uma CHG, o horário modificado para 11:30. O que está chegando aqui no sistema Paixão 32? Vou entrar em contato com a sala IR, destino Recife, inicialmente subida a Conde. Vai acionar a Conde, vai acionar, está guardando a copa aqui. Quem? Passa 32, pronto para cópia. Recife, nível 090 autorizado. Decola da 10, curva à esquerda, subida Comde, via Golf 677. 0260 transponder, controle 119, decimal 8. 32 autorizado Recife, nível 090, decola da 10, curva à esquerda, saída a Conde, aciona 0260 no transponder, controle 198. Faz parte dos dois correto, confirme decola da intersecção. Negativo, decola da cabeceira do zero. Sim, então para o táxi, mantenha essa frequência, o ajustinho na 020, pastor 32. Sim, vai chamar para o táxi essa frequência, ajustar 220. Salvador, bom dia, Xanamia 311, direto e X-Ray, da 10. Xanamia 311, livre pouso pista 10, descendo 40 graus, 119. Livre pouso 110, Xanamia 311. Oceaner 63, 12, pushback, acionamento 103. 03, acione, chame pro táxi. Como? Acione, puxa, chame pro táxi. Copiou autorizado, reporta o táxi, 1639. Salvador, passou 3-2, ponte de espera do hotel, pronto. Tem hotel e aguarde. E aguarde no hotel. Estou 3-2, autorizado o cruzamento, reporte na Delta. 3-2, a cruz... voltará na Delta. Meia 3 1 1, solo 03, direita, 1 2 1 1. 2 1 1, forma pássaros na final, Oceano 63 1. Grátis, informação. Ô Salvador, bom dia, Oceano 63 1 1, livrou? Oceano 63 1 1, segue via... Alfa, atente a aeronave da Força Aérea que vai ingressar via Alfa aí. Charlie 208, o CNM 301. Ok. Livre táxi via Alfa, atento ao caravan da Força Aérea, o CNM 319. Alfa 32 na Delta. 32 segue via Alfa, chame antes da Juliette. 32 ingressa na Alfa, chamará antes da Juliette. Solo Salvador, 103304, para autorização Brasília, ciente da informação hotel. Ciente, para Brasília, aguarde, cópia. Vale. O táxi Oceaner 6312153 3:30, Fortaleza. 312 segue via Engie Alpha, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1020. 1020, Engie Alpha, ponto de espera da 10, 1895, para trabalho 6312. 132, apenas confirme pessoas a bordo? 1953. 132, confirme pessoas a bordo? Foi para o Oceaner, 6312. Pastor 32, Pastor 32, confirme pessoas a bordo? 08. Ciente, Pastor 32, segue aeronave da Avianca via pátio principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre em 1895, QNH 1020. 32, ritmo 20, vai chamar a torre no ponto de espera 295, para usar a aeronave, segue na sequência. Prossiga. Eu já deve ser assente, aguarde. A gente copia o primeiro horário do OBD. Gente, aguarde, copia. Pode ingressar, ó. Baixo pela direita, vou estar na minha frente no Xanem 31, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, obrigado. Xanem 31. Aguardo. Diga. Comando Brasília, 360 nível autorizado, via o peso do 17. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Relefa. 1198, controle, acione 5420 no transponder. 360, Pesulo no 7, decola da 10, primeira curva à direita. Arbor, Relefa, 1198, é o controle, aciona 5420. Imagina, 5420, chame para pushback, acionamento no plantão 06, então 3304. Está pronto para o pushback, acionamento no 06, tá? Está autorizado no 06, chame para o táxi. Gente. Chanel 6312, alinho, mantém piso no zero. Alinha, guarda 0632, acionado. O destino seria Manati, 1010? Deixa agora distante. Prepare corredor axé como saída, aguardando o copo. Gol 960, forma vários pássaros nas laterais da pista. Recebi a performação no 960, só foi o 08, agora com solo em 121, decimal 1. 21, obrigado, 960, até já. Solo Salvador, bom dia, gol 1160, livrou, se escuta. 0 graus, 149. Pássaros na lateral da pista. Ah, ok, obrigado. Então, 3-2, mantém quanto espera? Dois alinhos mantém, pista no zero. 3-2 alinhos mantém, na 1-0. O 160, mantém antes da Juliette. Antes da Juliette, mantém, o 960. Qual o número da Juliette, Serra, Copia, Manati? 198, controle, 0167 no transponder. Regulamento correto, confio pessoas a bordo? 07 a bordo, acionamento, táxi, decolagem, chame a torre em 1, 18, decimal 95, bom voo. Salvador, pastor 32, alinhado pronto. Pastor 32, vento 140 graus, 99, nível de decolagem, pistola 0. Nível de decolagem. Fala, meu hotel Juliette Serra, prossiga. 0, chama táxi. Para o táxi da 304, com 181 a bordo, 3 horas de autonomia, o Fernando Berlândia. Segue via IG Alfa, no ponto de esperada 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 20, Mogu. IG Alfa, ponto de espera 1895, gente. Do 1160, após aeronave da TAM, Juliette, portão 10. Gente, após o TAM, Juliette para o gate 10, 1960. Decolou 1-3, controle 1-9-8. Controle 19-8, muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, da 3663, gente da informação hotel, dentro de São Guarulhos. Então, 3663, Salvador Guarulhos, 340 nível autorizado, via peso 1-0. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda. Motiva. 119 decimal 8, controle 5444, transponder. Autorizado Guarulhos, 2340, meu preço 10, devolve ao 10, curva direita da EL, Leda Motiva. 198 controle, transponder 5444, da 3663. Correto, chama o pushback, acionamento. Salvador, TAM 3859, pontualização. Bom dia. TAM 3304, bom dia, Aline, mantém pista no zero. Aline, mantém no zero, TAM 3304. Primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa, segue conforme a rota. 1-19, decimal 8, controle, 5427, transponde. Qual então da 10, com curva direita, autorizado ao nível 360 na Boa Elefa. Vai conforme até o Telo Azul 21. 1998 é o controle de saída e 5427 é o transponder do TAM 3859, está no 4 no momento, ok? Certo, chame para o pushback acionamento, TAM 3859. Chama. Livre de decolagem, vento 1, 30 graus, 109. Livre de Direção, autorizado o táxi, até Austin, reporte para ingresso. Já. Terra autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, vento 1, 40 graus, 1, 9.